Rota 926, Rádio Princesa da Serra, 830 kHz, 20 kW da antena, amplitude modulada, sinal forte, som limpo. Estúdios, Rua 13 de Maio, 119, Itabaiana, Sergipe. Princesa da Serra. Voltamos a apresentar Manhã Nordestina. Messias Santos. Agora já são 5 horas e 25 minutos em Brasília. 5h25, precisa do programa Manhã Nordestina. Onde o conselho também da água passada, né? Nosso amigo Zé do Tec, professora Vana, bom dia. Zé do Tec, bom dia também. Meu amigo Negão aí, né? Negão da galeria, bom dia para você, Negão, sobre a gente. Olha o Bairro da Torre, né? Abnegada aí do Internacional. E o Gilson Portela, que recorda o sucesso todas as noites. Flamenguista de coração, sempre ouvindo a gente também. Bom dia para todos vocês. Obrigado pela audiência do programa. Alô, Chico do Feijão, meu amigo que veio aí em Careira, bom dia para você. Já de Bando do Lavera, bom dia também, obrigado pela audiência. Aí no Monte São Montenegro, abraço mais uma vez, nossa amiga Maria Elza Guedes, com toda a sua família. A minha amiga Nana lá no Junco, bom dia, amigona de nossa amiguinha Luzia, né? Bom dia pra você, viu, Nana? Aí no povoado Junco. E aí de Monte São Montenegro, nosso amigo Luciano, Luciene, seu Antônio Ana Tereza, seu Antônio e Dona Silva, né? São os pais de Luciano. Iraci, que é a mãe de Luciene. A Bia, né, e Ricardo, né, aí na mercearia, cheguei aí em Monte Santo, Ponte Alegre. Bom dia para todos vocês, obrigado pela audiência. Galega, velho, pedi um beijo chorando, sorrindo, ela me ligou. Paixão da Galega Goiadora, né? Pediu um beijo chorando, sorrindo, ela me ligou. Bom dia pro nosso amigo Pichal aí, né? Pichal aí do bairro, né? Lanchonete, ali em frente ao Murilo Braga e a Panicação Bola de Ouro. É ao lado de Maria Lúcia. Bom dia também, minha cunhada Maria Lúcia, né? Pra vocês estão ouvindo aí, bom dia para vocês. Obrigado aí pela audiência do programa Manhã Nordestina. Sobre o Chico do Feijão e Carira também ouvindo a gente. Bom dia, Chico. Agora são 5h54. Nosso amigo Zezinho da Prensa. Alô, Zezinho. Será que tá vindo pra feira, Zezinho? Quem vem pra feira, né, Zezinho? Tá lá, né? Daqui a pouco você vai vir na feira Itabaiana. Nosso amigo, pessoal aí do bairro Restaurante Recanto Macaé. É no comando do garoto Eduardo, né? Aí do Beco dos Cocos. Lá do mercado. Acaba tendo comida gostosíssima, né? Fala lá, tem um café já gostoso, é café com inhame. É, macaxeira, né? Tá boa, é isso aí. Carne assada, frita de carneiro, de boi, é uma jabazinha assada, né? Tudo isso ali, né? Lá do ali perto do Bradesco, né? Ali no beco, chama Beco dos Cocos, ao lado do Mercaracá, nosso garoto Eduardo, né? É um ponto turístico de Itabaiana, coração pra ele, né? Daqui a pouco vou lá tomar um cafezinho gostoso lá, bom? Tá aí, saindo o programa, né? Ponto G. Abraço meus amigos internautas, obrigado de coração pela audiência aí, vocês que me ouviram através da internet. Obrigado, bom dia. E até mais tarde no programa, o ouvido que mais fui. Acabamos de apresentar Manhã Nordestina. Jota 926, Rádio Princesa da Serra, 830 kHz, 20 kW da antena, amplitude modulada, sinal forte, som limpo. Estúdios, Rua 13 de Maio, 119, Itabaiana, Sergipe. Filhos e filhas, hoje, sexta-feira, Jesus misericordioso, e eu quero clamar a misericórdia e ao mesmo tempo dizer, Deem sua parcela de contribuição e melhor, além de tornar-se associado, fique um associado multiplicador. JJ 926, Rádio Princesa da Terra, 830 kHz, 20 kW da antena, amplitude modulada, sinal forte, som limpo, estúdio Rua 13 de Maio, 119, Itabaiana, Sergipe. Mega promoção Volta às Aulas é com o supermercado Irmãos Peixoto. A maior variedade em material escolar, os mais novos lançamentos, os menores preços da região e as melhores condições de pagamento. Tem uma sessão inteirinha esperando por você. Volte às aulas com o supermercado Irmãos Peixoto. Quem melhor atende e mais barato vende. Não deixe de se conectar com o melhor da internet e fibra ótica. A Enlog Net oferece isso para você. Navegue à vontade sem interrupções. São planos de 20 mega, 40 mega, 60 mega, 200 mega com preços que cabem no seu bolso. Escolha já o seu e viva um mundo mais conectado. Contrate pelo nosso site enlognet.com.br ou ligue 3431-3378. 999-17-4949. Enlog Net. Conexão mais rápida e segura. Pode confiar. Precisa da Ferrari, informa a hora certa. 17 horas e 37 minutos. Princesa da Terra, Princesa da Terra, a tradição que faz a diferença. Estamos apresentando. Conexão Sertaneja, Rádio Princesa da Terra. Orgulho da nossa terra, rainha do camponês. E assim, gente, vamos ser campeão do Conexão Sertaneja. Carecinha pediu pé de mandacaru, Onildo Barbosa. Cansa comigo, Brasil. É o Conexão Sertaneja Brasil na Rádio da Família. Abraçando você, amigo do campo, amigo da cidade. Onde quer que você esteja ouvindo o nosso programa, o nosso abraço, a nossa saudação extensiva. O César e Paulinho, o pobre e o rico grandão. Aí tem Cícero Dantas na Bahia. Cansa comigo. É, vaquejada sertanejada. É o pedido do João Augusto, né, Abel? O Galego Aboiador, tributo a Zezinho dos Anjos. E já está com os anjos lá em cima, né? Que Deus o tenha a sua boníssima alma no lugar merecido. Então, seu João Augusto, seu Augusto, Dona Cecília, estou sentindo o aroma do cafezinho preparado aí no sertão. Canta comigo, João Augusto! E aí? Vamos embora, galera! Tchau, tchau, meu Brasil! Meu doce amado! Fui, galera! Rádio Princesa da Terra, 830 kHz, 20 kW da antena, com sentido modulada, sinal forte, com nível, estúdio, Rua 13 de Maio, 119, Itabaiana, Sergipe. Mega promoção, volta às aulas e com o supermercado Irmãos Peixoto. A maior...